O rapaz está dirigindo em uma cidade do interior quando decide parar um senhor na rua para pedir informações. Ô, vovô, qual que é o caminho mais curto pro hospital, hein? Uai, o caminho mais curto é você me chamar de vovô de novo, seu fiado da p***.